a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Conchego. Começamos mais um programa Prato Cheio, realizado pelos alunos do sexto período do curso de Nutrição da UFPE. Eu sou Andresa Menezes e estou aqui com Adilene Dantas e Cícero Fábio, também alunos de Nutrição. Vamos dar algumas dicas de como fazer boas escolhas. Então, Cícero, como desvendar esses produtos no supermercado? Bom dia, Andresa. Bom dia, Adilene. Bom dia, ouvintes. Andresa, quando vamos às compras no supermercado, nas vendas ou feiras, a gente se encontra com alguns rótulos bem chamativos, né? E aí está escrito diet, light e às vezes também zero. Existem diferenças entre esses produtos e a gente vai aprender um pouquinho agora. Por exemplo, alimentos light são alimentos especialmente formulados para grupos da população que apresentam condições fisiológicas específicas, ou seja, apresentam limitações no consumo de alguns nutrientes. E, diante disso, a indústria faz modificações no seu conteúdo e, por isso, eles apresentam uma composição diferenciada, com pequenas quantidades ou isentos de alguns nutrientes. E os alimentos light, o que são eles, né? São alimentos que apresentam uma quantidade reduzida de algum nutriente, seja no valor energético, seja em outro nutriente, quando comparado a um alimento tradicional, convencional, no caso, né? Vamos pegar um exemplo clássico, que seria o leite, né? Nós temos o leite light e o leite comum. O que seria o leite light, nesse caso? Seria uma redução no componente chamado gordura. Então, poderia ser light em açúcar também. Mas no caso do leite, especificamente, a gente tem uma redução de gordura. E esse leite é classificado como light porque ele tem uma redução em gordura em comparação ao tradicional. Então, Cícero, é correto afirmar que todos esses alimentos que você falou têm baixa concentração de calorias e açúcares? Boa pergunta, Aldi. Na verdade, não. Na verdade, tanto os alimentos diet quanto light, eles não apresentam necessariamente o conteúdo de açúcar ou energia reduzido. Eles podem ter alterações, né, nas quantidades de gordura, proteína, sódio, entre outros, como foi o caso do leite que eu falei agora há pouco, né? Muito interessante, Cícero. Então, a gente pode pensar que essas informações são importantes para portadores de doença crônica. Aldilene, quais seriam as dicas para esse público? Por exemplo, no caso do diabetes. Bom, Andressa, o paciente que é diabético, ele deve ter atenção aos alimentos que contêm açúcar na sua composição. Esse açúcar pode estar contido tanto nos alimentos diet como nos light, não é isso? Então, os produtos diet, eles são destinados para paciente ou que esteja com dieta com restrição de carboidratos e dietas com restrição de gordura ou dieta com ingestão calórica de açúcares. Então, por exemplo, o paciente que é diabético, ele deve ficar atento aos produtos que tenha isenção, que sejam isentos de açúcares. Só que os açúcares ele pode ter vários outros nomes. Por exemplo, o produto ele deve estar com advertência bem explícito lá no rótulo, dizendo que, por exemplo, diabetes contém e especificar quais são os tipos de açúcares, que pode vir com glicose, sacarose ou frutose, que são também açúcares que pacientes com diabetes não devem consumir. Muito bom. E para indivíduos que têm pressão alta? Bom, pacientes com pressão alta, ele deve ter atenção ao conteúdo de sódio nesses produtos. E essas informações, ela deve vir descrita na parte do produto que tem a informação nutricional. Então, os produtos diet ou light, que seja redução de sódio ou de açúcar, ele deve apresentar baixo conteúdo desse sódio, porque, por exemplo, pacientes que têm pressão alta não devem consumir. E deve ser evitados também, os pacientes com depressão alta, devem evitar também produtos que contenham sacarina e ciclamato de sódio, que embora seja açúcar ou adoçante, eles têm também uma concentração muito alta de sódio. Então, ficar atento a esse tipo de produto, porque também, apesar de estar lá escrito que tem adoçante, mas ele também tem uma concentração boa de sódio, o paciente com pressão alta não deve estar consumindo. Certo. E Cícero, no caso de colesterol alto, tem algumas dicas? Ótima pergunta, Andresa. Temos sim. O paciente que tem colesterol alto ou alguma dislipidemia, né, ele deve estar muito atento ao rótulo. Pacientes com essa condição, eles devem evitar o consumo de gorduras, né? Gorduras trans. Então, um paciente desse pode ser facilmente enganado e consumir um produto que não é o correto para ele. Por exemplo, a gente tem no mercado chocolate diet. E um paciente mais desavisado ali pode pensar que poderia consumir esse produto. Mas como a gente disse anteriormente, tem diferença entre diet e light. No caso do chocolate diet, ele é um produto que foi desenvolvido para portadores de diabetes. Então a modificação na composição desse produto é em relação ao açúcar. Então, o chocolate diet é um chocolate que tem uma alteração, uma isenção da composição do açúcar. No caso desse chocolate, ele não tem açúcar, ele é adoçado com adoçante, né? Ciclamato, sacarina ou aspartame, porém ele tem uma grande quantidade de gordura, o que deve ser evitado para os pacientes que têm o colesterol alto. Percebemos então que a leitura do rótulo dos produtos é muito importante na hora da compra. Tem mais algumas dicas para os nossos ouvintes? Tem sim, Andresa. Na verdade, você tocou num assunto muito importante, né? Como a gente viu aqui que existe a diferença entre diet, light e até mesmo alguns produtos que a gente não mencionou, que são os chamados zero, é muito importante que o paciente, não necessariamente o paciente, né? Todos os nossos ouvintes, vá às compras sabendo ler rótulo. A leitura do rótulo, ela faz uma grande diferença na nossa vida, até mesmo para a gente ter uma alimentação mais saudável, né? Temos um grupo de pessoas que são classificados com doença celíaca, que é um mal que afeta algumas pessoas e elas têm a ausência de uma enzima que metaboliza uma proteína que vem do trigo. Então, para essas pessoas, o importante é que o alimento não contenha nenhum traço de glúten. Então, as indústrias alimentícias, elas foram obrigadas a colocar nos seus rótulos a informação contém glúten ou não contém glúten. Então, esse é um assunto que é muito importante também. A leitura de rótulos, ela deve ser um hábito de nossos ouvintes, de todos nós, para poder evitar o consumo inadequado de produtos, né? Bom, chegamos ao final do programa Prato Cheio. Esperamos que essas dicas tenham sido valiosas para vocês. Quero agradecer a participação de Odilene Dantas e Cícero Fábio. E até o próximo programa.